Nós estamos estudando nesse final de semana para entendermos e recebermos sobre nós o que Deus quer realizar na minha vida em 2007. E hoje nós vamos estudar esses dois primeiros tópicos, que é desconstruindo os mitos da passagem de ano e construindo os fundamentos sólidos das novas estações. Eu quero começar, irmãos, colocando para os irmãos, primeiro, uma visão clara sobre anos, sobre estações, sobre passagem, mudanças, dimensões, tempo. Nós temos nesse gráfico, nós temos a história de um homem chamado Noé. Noé, filho de Lameque. Lameque nasceu, viveu 182 anos e a Bíblia faz questão de marcar 182 anos. Porque isso tem importância para Deus. Nós vamos ver todas as pessoas que não honraram a Deus, Deus não cita nem quanto tempo viveu. Alguns Deus nem cita o nome. Mas aqueles que honraram a Deus, ou Deus cita o seu nome, ou Deus cita que ele viveu e quanto tempo viveu, ou Deus cita o que ele fez e como foi canal de Deus. E em muitos casos, Deus até diz assim, será honrado para sempre. O tempo de vida nessa terra é para Deus algo importante. E cada ano, cada ciclo, cada período de vida é extremamente importante para Deus dentro do seu projeto e para nós. Mas nós criamos um conceito muito superficial de passagem de ano e às vezes até de aniversário, que é outra passagem de ano, assim, de só uma festança, ou então de, não, eu não quero festança, ou então de um réveillon, ou de mudar alguma coisa fisicamente, ou de tentar uma melhora no próximo ano. A gente se limita muitas vezes a esse tipo de mudança de ano. E não entendemos que Deus tem com muita importância a questão dos anos. Lameque, aos 182 anos, teve Noé. Noé viveu. Depois de 595 anos de Noé, é que Lameque morreu. Deus faz questão de frisar essas datas para a gente aprender que cada ano é importante para Deus. E, na verdade, Noé, do seu nascimento até o dilúvio, viveu 600 anos, 2 meses e 17 dias. Tamanha a importância que Deus dá a estes períodos. A Bíblia relata detalhes como este, 600 anos, 2 meses e 17 dias. Gênesis 5, 28 e 29, Lameque viveu 182 anos e gerou um filho a quem chamou Noé, dizendo, este nos consolará acerca das nossas obras e do trabalho das nossas mãos, os quais provêm da terra que o Senhor amaldiçoou. Gênesis 7, 11 diz, no ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, romperam-se todas as fontes do grande abismo e as janelas do céu se abriram. Deus faz questão de marcar qual foi o dia, o mês e o ano em que ele abriu as comportas dos céus. Isso tem algo para nós, irmão. Se nós soubermos ler estes mapas de Deus, se nós soubermos ler estes calendários de Deus, nós vamos saber qual que é o dia, o mês e o ano em que Deus vai abrir alguma comporta do céu sobre nós. Não é um dilúvio para destruir tudo como Deus fez naquele dia, porque ele mesmo prometeu, nunca mais farei isso. Mas a Bíblia fala sobre comportas dos céus, sobre abrir as fontes dos céus, sempre dizendo de águas vivas sobre nós, de alimento, de rio de amor, de graça, de bênção sem medida. Então eu preciso prestar atenção em anos, em dias, em datas, porque Deus vai abrir as comportas do céu sobre a minha vida. Gênesis 8, 13 diz, no ano 601, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, Deus é detalhista, organizado, planejado. E nós sabemos, se não planejamos, se não organizamos, e quanto mais vamos crescendo, mais temos que ser organizados, e quanto mais vamos tendo filhos, mais temos que ser organizados, e quanto mais vamos tendo responsabilidades, mais temos que ser detalhistas, organizados, precisos. Deus é assim. Ele diz que exatamente nessa data secaram-se as águas de sobre a terra, e Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. Um ano. Em um ano aconteceu uma mudança radical na história da humanidade. E não adianta nenhum cientista dizer que não aconteceu, porque a única dificuldade que eles têm é de entender que para Deus um dia é mil anos, e mil anos para Deus pode ser um dia. É de entender que Deus não está limitado a esse tempo que o diamante, que o carbono, que os estudos podem cronometrar. Deus é infinitamente maior do que tudo isso. Mas em um ano, nesse dilúvio que toda a terra registra, em um ano, Deus mudou completamente a vida, não só de Noé, dos seus filhos, mas de toda a terra, de toda a humanidade, da minha vida, sua vida. Um ano é tempo demais, suficiente para Deus mudar completamente a nossa história. Diga isso para o teu irmão, um ano, basta um ano para Deus mudar tudo. Na verdade, Deus não precisa nem de um ano, Deus não precisa nem de um segundo, Deus já executou tudo, mas nós precisamos aprender a viver dentro dessa dimensão de tempo, e dentro dessa dimensão de tempo, um ano é suficiente para a gente estar em outro rumo, buscando outro alvo, completamente diferente, guiados pelo Senhor. Lameque, quando teve a Noé, ele declarou: Noé, você nos consolará acerca das nossas obras e do trabalho de nossas mãos, os quais provém da terra que o Senhor amaldiçoou. O que a Daniela está dizendo é a importância de ministrarmos sobre os nossos filhos, até mesmo enquanto eles não nasceram. Lameque profetizou sobre a vida do seu filho. E nós não temos mais líderes, mais homens íntegros, mais gente assim de garra, porque não temos pais que ministram tanto quanto tínhamos antes. É um detalhe que a Dani está levantando aqui de extrema importância.